Boa noite, está na companhia de mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta semana temos um programa um pouco mais radical que o costume, não é assim, António? Boa noite, de facto, assim é. Temos uma entrevista com Pedro Lima, um dos pioneiros do surf em Portugal. Isto tudo a propósito do lançamento recente em Portugal da história do surf, com coordenação de João Moraes Rocha. É um livro com edição Quimera que faz o percurso do surf como cultura, como vida, como pujança e energia, vivendo com as ondas do mar até aos anos 80. Ficamos à espera do próximo volume, que é uma espécie de levantamento de uma memória e de uma cultura que faz parte do nosso património. E também a propósito de livros e da atribuição dos Oscars desta semana, lembramos aos nossos ouvintes que têm dois grandes romances à disposição e a merecer a vossa leitura atenta. Quem Quer Ser Bilionário, de Vikra Swarup, uma edição ASA, e essa pequena obra-prima, O Leitor, de Bernard Schlinka, uma edição ASA. Boa noite e melhores leituras. Pedro Emanuel Martins de Lima tem 76 anos. Vive junto ao mar, mais concretamente em Francelos, em Miramar. Tem formação em marketing e relações públicas. Durante mais de 2 décadas foi diretor de marketing de uma multinacional inglesa. Foi também professor de marketing têxtil no Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, o Citex. Atualmente é Relações Públicas da marca de surfwear Lightning Bolt e também assistente do departamento técnico da mesma marca. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por ter aceito o convite. O que é isto, então, de facto, o surf em Portugal? Boa noite, António. Boa noite, caros ouvintes. O surf é, de facto, um fenómeno fantástico e eu acho que todos aqueles que nunca experimentaram, que devem experimentar fazer um dia, que a idade não nos impeça de ter uma experiência, que é uma experiência extraordinariamente gratificante e extraordinariamente positiva em relação ao progresso das suas faculdades mentais e psíquicas e físicas. É uma forma de encontrar o bem-estar consigo próprio. Muitas das dos problemas que existem, problemas existenciais, são baseados nas dúvidas que as pessoas têm a respeito de si próprias. Se praticar um desporto, que é um desporto extraordinariamente competitivo e extraordinariamente agressivo, simultaneamente imensamente pacífico, na medida em que essa agressividade é contra os elementos e não contra as pessoas. Esse contacto com o mar, essa identificação com o mar, essa luta com o mar, proporciona uma espantosa autoconfiança, que origina, logicamente, uma grande autoestima, e, como tal, uma grande tranquilidade consigo próprios. E essa tranquilidade consigo próprios imediatamente se manifestará nas relações, com o mundo e nas relações com as outras pessoas. As pessoas transformar-se-ão em pessoas tranquilas. A sua afirmação é feita de uma forma muito simples e muito sadia. É uma afirmação feita na sua luta pacífica com o mar. Isso também, e agora permita-me usar assim de algum, fazer o papel do advogado do diabo. Normalmente todos os desportos, todas as artes, até as artes marciais, todas elas acabam sempre por assentar nesse tipo de princípio. Sempre o domínio do corpo, de facto é verdade, quer dizer, eu não é preciso ser um grande teórico e um grande observador, mas basta estarmos mais atentos quando, por exemplo, nas praias do norte de Portugal, em Espinho, no Porto, em Viana do Castelo, sítios de facto com grande apetência para a prática do surf, De facto, isso é verdade porque aqueles homens e aquelas mulheres, já lá iremos, o início começou de facto com era uma área mais predominantemente masculina, mas depois as mulheres também acabaram por se integrar neste desporto. De facto, é verdade. No entanto, há aqui qualquer coisa que pode fazer duvidar os nossos ouvintes. E é mais ou menos isto. Até que ponto é que as limitações de ordem material, eu sei que há clubes, é preciso, de facto, por exemplo, um grande investimento, porque é um desporto que poder-se-á dizer quanto basta é elitista, tem este tipo de contornos, não é um desporto de massas, é de facto fascinante, é sedutor para quem vê, mas de qualquer das formas há aqui uma barreira que se estabelece entre a coragem de enfrentar as ondas do mar, o caso dos surfistas, e do outro lado aqueles que se acomodam, dizem eu não tenho muito interesse em praticar porque há aqui qualquer coisa. É má vontade, é falta de dinheiro, é realmente um desporto elitista ou, pelo contrário, as pessoas estão mal informadas? Eu acho que as pessoas estão mal informadas e é uma pena que num país que tem praticamente 1.000 quilómetros de costa haja uma tão pequena identificação das pessoas com o mar. Eu costumo dizer muitas vezes, e é uma triste realidade, Portugal é um país considerado de marinheiros, mas são de marinheiros que na sua maioria não sabem nadar. Há aquela velha piada de numa incorporação de marinheiros, estava a perguntar os dados pessoais a um candidato, e o nome, a idade e as habilitações literárias, e depois perguntam, sabe nadar? E ele diz assim, porquê? Vocês não têm barcos. O conceito pode ser muito uma consequência que estava mencionada nesta anedota. Uhum. Mas o surf com uma prancha, o surf de inverno com um fato de borracha, eventualmente implica um certo impacto de capital, se bem que conseguem-se encontrar pranchas hoje em dia extraordinariamente baratas em segunda mão. Mas o chamado body surf, que é feito só com o corpo. Eu comecei a fazer em 1945, ainda não tinha barbatanas. Depois tive o privilégio de ter as primeiras barbatanas vistas em Portugal, em 1946, que um primo me trouxe do Havaí. Tive essa fantástica solidariedade de vir com um pacotão gigantesco. Ainda nessa altura, as barbatanas, eu julgo que terão sido as primeiras barbatanas feitas no mundo, feitas a Churchill, é uma marca que ainda hoje existe. E Elas ainda estavam associadas à caça submarina. Uhum. A caixa onde elas vinham não tinha ninguém a fazer body surf, portanto, a deslizar nas ondas só com o corpo. Tinha um mergulhador com os óculos ainda muito primitivos, só com os óculos de natação sobre os olhos, e com as barbatanas e com o arpão manual. Portanto, isto eram os primórdios da caça submarina, eventualmente, que inspiraram as barbatanas. Para mim, as barbatanas é um dos mais fantásticos produtos da biónica, portanto, a adaptação das faculdades e características dos animais. Dos seres vivos, não é? Dos seres vivos para serem aproveitados. E como as simples barbatanas custam mais baratas que uns sapatos para correr bons, pode-se fazer body surf e pode-se criar exatamente uma vontade nas ondas, que seria muito mais difícil de conseguir só nadando de pés e mãos livres. Com barbatanas de mãos e barbatanas de pés, pode-se fazer body surf, portanto, arrancar na onda. Foi como eu comecei a fazer, em 46. Depois de ter associado uma prancha de cortiça, e, aliás, havia um grupo em Carcavelos, quando eu fui viver para Carcavelos, havia um grupo que se... Nós, nessa altura, rateávamos o tempo de barbatanas, que eram as únicas que haviam, e havia uma bicha, sempre uma bicha dos meus amigos para usarem as barbatanas. Pois, claro, claro. E, pelos métodos de tentativa, erro, correção, achámos que, se tivéssemos algo que flutuasse, que seria muito mais fácil arrancar mais cedo na onda e aproveitar a onda antes dela arrancar, que é um dos objetivos do surf, ir o mais possível na chamada água verde e não na espuma, na água branca. E isso era possível e é muito curioso. O surf nasceu na Polinésia, e no Havaí e no Taiti, portanto, a cultura maori. E era praticado em pranchas de madeira, que pesavam 50 quilos, tinham 5, 6 metros algumas, mas quem praticava nas pranchas grandes eram as classes dominantes. O povo usava umas pequenas pranchas também de madeira, chamadas paipos. Há descrições disso do comandante Cook em Pois 1700 era exatamente isso. e tal, quando ele foi numa expedição de marinha inglesa às Ilhas do Pacífico. E, portanto, havia já também uma prancha pequena. E é muito curioso que, quando eu comecei, tivemos essa ideia, não me lembro se fui eu, se foi um dos meus companheiros que teve essa ideia, éramos uns 4 ou 5 em Carcavelos, ainda há 3 vivos. Porque já estamos a falar há 53 anos, Exatamente, 53 anos. é. E era possível tirar uma conclusão de que, andando de lado na onda, portanto, que se chama o angling em termos técnicos, andando de lado na onda, que se conseguia sair da zona onde ela estava arrebentada e continuar na água branca, portanto, e ganhar mais velocidade. Portanto, essa evolução é uma evolução perfeitamente instintiva, e é muito curioso que. Instintiva no sentido de o próprio utente, o surfista, sentisse como um desafio, poder-se acomodar à situação, como os povos da Polinésia. A ironia das coisas, acabei de ler um livro do Prémio Nobel da Literatura, onde ele fala exatamente também, entre outras questões culturais dos povos da Polinésia, desde Raga, todas as ilhas Vanuatu e Novas Hébridas e coisas assim, e Os fala paraísos, exatamente os paraísos. uns paraísos, exatamente. Mas esses povos usavam as pranchas com uma questão utilitária, provavelmente a pesca, ou era o divertimento, já que estava associado a isso, por um lado, e a minha pergunta tem a ver exatamente o desafio, no caso dos surfistas, estarem em constante transformação, laminar insuficiências, quer do exercício físico, a postura e a própria, vamos lá, a prancha, todos os elementos materiais, de maneira e modo a desafiar de uma forma corajosa ondas enormes, porque o que vemos na televisão, de facto, alguns são desafios quase aterradores para o e eles conseguem-nos enfrentar e vencer. Portanto, esta evolução tem estes dois contrapontos. Por um lado, a estagnação na Polinésia associada à cultura e, eventualmente, até à própria alimentação e recursos alimentícios para o dia-a-dia, por um lado, e continuou sempre assim, e depois o desafio que é inerente ao ser humano: deixa-me tirar partido e proveito disto, de maneira e modo a ter um espaço e um momento lúdico de divertimento, mas, por outro lado, com muita coragem que é necessário ter para enfrentar o mar. Na minha ótica, eu imagino que há um fenómeno que é comum a muitos povos que viviam ao ar livre, como os índios. Maori e os Não, índios, eu falo dos índios da América do Norte. sim, americanos. Todos eles tinham uma quantidade de provas ligadas à pobreza, que eram provas de Ah, afirmação de coragem. pois, os rituais de passagem, aquilo que se chama Exato, exato. efetivamente. Eu imagino que, além do lado lúdico, obviamente, eu considero que é extremamente instintivo o Estou a gosto perceber. de deslizar. Os franceses criaram a palavra l'espoir de glisse, portanto, deslizar nas ondas, deslizar no mar, deslizar na neve, Na neve. deslizar no ar, como o caso da Asa Delta, que foi também uma das minhas paixões. Acho que é instintivo. Por exemplo, muito antes do skate, nós já tínhamos os nossos carrinhos de rolamentos, Sim, claro. com que os miúdos desciam as As ruas ruas. a velocidades incríveis. Portanto, eu imagino que o deslizar é altamente instintivo. Portanto, a nossa locomoção, nos três elementos, Percebo. terra, mar e ar, é perfeitamente instintivo. E, além de ser lúdico, funciona. Por exemplo, o ski, além de ser uma necessidade de locomoção na neve, ele depois tornou-se numa atividade perfeitamente lúdica e atingiu hoje em dia uma técnica que é perfeitamente inimaginável, descer escarpas a 60 graus de inclinação, 70 graus de Desce tudo, inclinação não é? no meio de Pelo menos, rochas, exatamente, é. saltando de rochas, fazendo saltos de 15, 20 e 30 metros. É uma atividade também de uma prova de espantosa de destreza e de Destreza e coragem. coragem ao Eu mesmo tempo. imagino que E técnica, também é preciso e técnica, tenho que muita concordar. técnica. É uma técnica que não é instintiva. Pedro, chegou a um ponto que eu penso que é importante no surf, que é o instinto, a reação imediata, a capacidade de a frieza, eventualmente, e a razão, o corpo, aquilo que iniciou a nossa conversa, exatamente, a potenciar-se todas as capacidades que o homem tem para responder no momento a desafios que também surgem no momento. Improvisando, E, exatamente. improvisando. Aliás, é assim, eu muitas vezes pergunto se eu gostaria de ter começado a fazer surf hoje em dia, em que tudo é fácil, ou se se prefiro da sua experiência ou o seu percurso da de vida magia, da magia que é inicial. A descobrir a descoberta, pois, exatamente. A descoberta só em si já é uma fase fantástica do desporto. Quer dizer, o surf tem muito de descoberta. A primeira descoberta de nós próprios. Uhum. Quer dizer, é muito difícil entrar-se no mar a crescer, sobretudo sozinho, como eu fiz durante anos e anos e anos e anos, ter que cozinhar o meu medo comigo próprio, uhum. ter que cozinhar o frio comigo próprio, até vir a ter o fato, até vir a ter o tal de borracha. Exato. Aparece aqui exatamente com dois companheiros de eles ainda não têm. Pois, eles não têm, mas o Pedro... Essa fotografia é uma fotografia de 1968. Uhum. O que me salvou foi, como eu tinha muito contacto com amigos meus estrangeiros através do mergulho da caça submarina, foi... em 1949 ter já tido acesso a um fato que tinha sido um fato dos homens rãs durante a guerra. Uhum. Há muito pouca gente que saiba que os homens rãs italianos durante a guerra foi uma arma quase tão eficiente como os submarinos. Um grupo de quatro homens que estava situado em Algeciras, usufruindo do beneplácito das autoridades espanholas, que eram pró-eixo. Pró-eixo, não é? Eles saíam de um barco afundado, atravessavam um quilómetro, iam dentro do porto de Gibraltar colocar minas nos barcos que estavam a aparecer, que vinham da América. Uhum. E que muitos deles destinavam-se à guerra da Líbia, à guerra do Norte, uhum. da África, não, Norte da África, e depois, mais tarde, à guerra de invasão da Itália. Sim, e nessa altura aquilo era extremamente engenhoso, porque eles colocavam a mina com uma hélice, portanto os barcos saíam e a hélice, ao fim de X horas da hélice rodar, o barco explodia. E julgava-se que tinham sido os submarinos alemães e italianos do Mediterrâneo que os tinham afundado. Uhum. E não. E esses quatro homens, que chamavam-se os quatro da Ursa Menor, conseguiram afundar mais barcos que os submarinos. Uhum. Porque eles já saíam com o destino traçado, eles então, durante a noite, o Porto de Gibraltar tinha uma rede antissubmarina, em cabos de aço, que era fechada com um rebocador, e eles tinham cerrado um elo da rede, e entravam lá dentro, exatamente com uns fatos secos. Isto é espantoso. Os fatos secos, nós tínhamos que se pôr... Naquela altura eram cerolas e, uhum. e uma camisola de lã. Ainda não havia fato de treino. Uhum. Eu usava como um fato de Pirelli, que é feito em câmara de ar, que é um fato seco, embora entre água, um bocadinho de água que entra pelos punhos e pelo pescoço. E isso, mas permitia... Eu punha umas cerolas e uma camisola de lã ou um pijama de flanela de lã. E conseguia fazer as minhas 3, 4 horas de caça submarina... 5 horas às vezes, e imediatamente aproveitei este fato para começar a fazer também surf. Primeiro body surf e depois quando tive a minha primeira grande prancha, a fazer surf em pé. Uma prancha enorme, diga-se. Era uma prancha de 3 metros, 10 pés. E também usufruí do meu conhecimento com o Tim Cousteau, com quem tive o espantoso privilégio de mergulhar, ao fazer um estágio na fábrica do comandante Cousteau, que vendia o material, uhum. nessa altura era ainda o material de mergulho era todo para a indústria, para bombeiros e para a marinha, e para as uhum. marinhas. E depois mais tarde começou a ser uma atividade desportiva. Mas ao fazer um estágio nós tínhamos que fornecer afinação e assistência aos escafandros, que é uma coisa extraordinariamente, é uma peça extraordinariamente delicada. De um lado tem que suportar uma carga de 200 kg por centímetro quadrado, uhum. e do lado em que se respira, que se inspira, Sim. tem que abrir com 3 gramas de depressão. Uhum. Se for mais do que 3 gramas, começa a dar a sensação uhum. de falta de ar. Então, ao fazer esse estágio, eu estava-me a despedir do administrador e chega o diretor de produto com um fato maravilha para mim, que era o primeiro fato de neoprene que eu jamais tinha visto que ia ser lançado na Europa. E este livro, e os nossos ouvintes a esta hora estarão a interrogar-se, o Pedro, de facto, para quem nos está a escutar, é um dos. Também colabora neste livro, organizado pelo João Moraes Rocha, mas de facto, e a história do surf em Portugal, ao contrário daqueles preconceitos que poderemos ter, primeiro é um livro, segundo é mesmo de história, e terceiro é da nossa cultura. Também faz parte da nossa cultura, a história e a preservação de uma certa memória. E o Pedro, de facto, é um dos atores principais desta realidade que é o surf como cultura, como modo de vida em Portugal. Portanto, não é por acaso que está cá, é pela sua experiência uma pessoa, já tive a oportunidade de algum contacto prévio a esta entrevista, mas de facto é um homem com uma vitalidade, com uma força e uma, como dizem os franceses, joie de vivre, de facto é excepcional. E portanto é um observador privilegiado e por outro lado é um homem que fez história, está ligado a esta história. E depois, mais importante ainda, este livro lançado pela Quimera é muito bonito. É um livro que merece toda a atenção dos nossos ouvintes e por aqueles que se interessam por estas realidades, que é os vários elementos que compõem o puzzle da cultura portuguesa, é mais um a juntar à nossa forma de estar na vida. Portanto, o Pedro chama aqui à colação nomes como o Alexandre O'Neill, portanto, aquela célebre frase que o O'Neill, A a mar e mar e mar, mar a ir e e voltar. voltar, que também faz parte do nosso património, de um grande poeta. Mas este livro, de facto, é fascinante por isto, porque, para além de ser o surf, é um outro Portugal, é o nosso Portugal. É um Portugal que, à partida, eu quando peguei no livro, as pessoas poderem me dizer o surf, que te interessa o surf? Mas eu também fui à procura de um Portugal, do nosso Portugal, do meu país. E, de facto, o que encontrei aqui é o nosso Portugal. E esta história do surf, o Pedro percebe que é um ator privilegiado de um tempo, de um momento que foi o antes do 25 de Abril e o pós-25 de Abril. Ou seja, o Pedro percebe que fazer surf teve sempre algumas limitações, por exemplo, por um lado. Por outro lado, também percebeu o desenvolvimento cultural, intelectual e económico deste país nas suas andanças. Há um Como facto. ator, tem a percepção disto, Oh, tem a noção. certamente, aliás, o surf começou. O surf começou a ser conhecido cá a partir dos anos 70. Em 1968, ainda escrevi um tímido artigo numa revista que era o Século Ilustrado, em outubro de 68, e explicava as origens do surf, o contacto inicial do Capitão Cook com os indígenas da Polinésia, etc. E falava que Portugal tinha imensas condições e que seria com certeza um desporto que os portugueses acabariam por descobrir. Eu pessoalmente estava cansado de duas coisas. Estava cansado de fazer surf sozinho, de engolir o meu medo comigo próprio, sem ter um companheiro, inclusivamente, que me pudesse dar uma mão ou cuja presença fosse Mais sossegante para mais, deixá-lo. exatamente. E por outro lado, estava também saturado da repressão das autoridades dos cabos do mar, a quem eu dizia: vocês devem dizer aos vossos superiores que tem que haver uma legislação feita para isto. Quem me salvava nessa altura eram os Porque havia banheiros. sempre era os marinheiros, Era os cabos de mar, sistematicamente, era provavelmente. sistema, os Sistemática. cabos do mar e a Polícia Marítima, era Exatamente. sistematicamente Porque havia preso. uma repressão Pois, sobre. era sempre a velha história que eu falo no livro. Eu dizia assim: eu não vi a bandeira vermelha. Assim, Exatamente. vi, ainda bem, fiquei todo contente, porque significa que há ondas. E depois eles diziam: mas, não, mas se há ondas, a bandeira vermelha não pode nadar. Eu dizia: mas eu não estou a nadar, eu estou a navegar. E depois dizia: mas também não pode tomar banho. Mas eu não estou a tomar banho, estou todo vestido. E depois dizia: mas também não pode navegar ao pé das praias de banhistas. E assim, hoje em dia, se o senhor diz que é proibido as pessoas nadarem, não há banhistas, portanto não há perigo. Portanto, isto era um sacrifício, e nessa altura levavam-me preso. E o que me salvava eram os banheiros intercederem a meu favor, na medida em que eu tinha já salvo uma quantidade de gente que eles tinham Exato. assistido, em circunstâncias que eles próprios, Não com os conseguiam. meios perfeitamente ridículos e inadaptados que o Instituto de Socorros da Na NAVFOR África nessa tinha. altura tinham, e outro aspecto também do livro é dos meus companheiros surfistas, aqueles que depois se tornaram em socorristas certificados certificados, e que salvaram muitas vidas. O meu filho, com um americano, foi a primeira experiência que o Narciso fez. E depois, posteriormente, já de uma forma verdadeiramente profissional, o próprio coordenador do livro, o João Rocha, e o irmão, o Topé, eles foram nadadores salvadores profissionais durante a época de verão. Ora, o meu filho, tinha nessa altura 15 ou 16 anos, salvou em Carcavelos num dia 11 pessoas. Isto, indo a sítios onde os meios da época, que era um Insuficientes, não cabo grossíssimo, com uma é? Pois, boia que pesava mas é que não. 15 quilos, que é completamente. Quer dizer, só Manobrar quem aquilo nunca era. andou. Quem nunca teve que passar uma linha de arrebentação é que imaginava que seria possível, como uma boia daquele tamanho, daquelas boias circulares, tipo penduradas nos navios, que é possível Salvar alguém. salvar alguém. Além do perigo de se a boia com as ondas batesse até no Na. próprio salvado, pô-lo O imediatamente inconsciente e tudo inconsciente. mais, não é? Portanto, essa luta contra o establishment foi sempre uma das características e que me fazia também, que provocou outro lado bom das circunstâncias, que é eu ir à procura do Portugal desconhecido, das praias selvagens. Então aí associava o surf ao motocross, tinha um rec que eu próprio fiz na minha moto de motocross, e ia com imenso cuidado para não, quer dizer, não era para não partir nada, nada meu, era para que não partisse a prancha, porque a prancha era peça única, era um bem precioso. E então, isso permitiu-me descobrir todas as praias da costa do Do Alentejo, Alentejo. todas as praias da costa oeste do Algarve, que eram praias completamente desertas. Hoje em dia são praias perfeitamente consagradas para o surf, como é, por exemplo, a Praia do Amado, a Praia da Rifana, onde eu tive de 15 anos uma roulotte. Todas a Praia da Amoreira, o norte da Rifana, etc. Aqui uma data, duas datas que são marcantes, 1977, 2007. Ou seja, 1977 é o primeiro campeonato, de facto, que se faz em Portugal de surf. O Pedro Lima também pertenceu, se não estou equivocado, a esse júri. Como observador, que não distanciado, mas sempre participante... Esse júri é a coisa mais... O percurso que se fez entre estas duas balizas temporais, o que é que lhe permite dizer? Entre 77 e 2007... E a atualidade, pronto. Ora bem, o surf... Temos 30 anos de campeonatos de surf em contínuo, penso sim, eu. Sim, há coisas, por exemplo, fantásticas. Eu sempre fui o chamado soul surfer ou o free surfer, que procura não a competição contra os outros, mas a competição contra si contra próprio si e contra próprio. O mar. Contudo, os campeonatos são um mal que é completamente essencial, porque sem campeonatos não há... desenvolvimento, não há uma partilha da riqueza que os campeonatos originam, e essa partilha de riqueza permite que haja um profissionalismo, e se há um profissionalismo há um progresso do desporto. O meu ídolo, o Tiago Pires, está aí para o confirmar, não é? Exatamente, quer dizer, o Tiago Pires, e eu hoje em dia sou relações públicas de uma marca à qual estou ligado até por razões muito sentimentais, que é a Lightning Bolt. A Lightning Bolt, durante estes últimos 20 anos, foi o precursor dos patrocínios em Portugal. Começou já há 20 anos a levar uma quantidade de moços que, se não fosse assim, eventualmente teriam possibilidades de ir, adolescentes, a levá-los por todo o mundo, para Fernando de Noronha, para outros sítios do Brasil, para o Hawaii, para as Maldivas, atividade que ele ainda hoje faz. Chegou agora este mês, chegou o último surf trip que foi feito pela Lightning Bolt ao Peru. Ora bem, houve uma parte sentimental que foi, eles muitas vezes me convidavam para eu entregar os prémios para o Júnior, e o primeiro troféu que o meu neto, com 12 anos, ganhou, fui eu que tive o privilégio de entregar a sua pranchinha miniatura de surf da Lightning Bolt, que eu entreguei ao meu neto Pedro. Eu tenho o meu filho Pedro, tenho o meu neto Pedro, que sempre disse, quando era miúdo, que se tivesse um filho, que ele também seria Pedro. E assim foi. Eu tenho um bisneto, que é o Pedro IV. Ele manteve a palavra e o seu objetivo de continuar... Preservar uma... De preservar o nome do avô. O meu neto foi o que eu ensinei as suas primeiras carreiras. Ele tinha 6 anos, foi eu que ele veio. Aliás, há uma situação que eu acho curiosíssima, que é ele com o seu fatinho, com as suas barbatanas e a sua pranchinha de body surf, chegaram-me ao pé do mar, e ele era carioca, tinha nascido no Brasil, e ele pergunta: vovô, então aqui em Portugal não tem praia com onda para criança? E eu disse: olha, tu vais entrar, assim que tu entrares, as ondas passam a ser onda para criança. Claro. Eu referia-se ao formato, achava as ondas grandes. Mas, e uma coisa também que por vezes se associa ao surf, e estando nós ainda a desenvolver esta temática até aos anos 80, também se associava, era o lugar comum. O surf é um desporto para homens, ou por outra, havia a conotação muito rápida e muito fácil de fazer, o machismo associado a... Teve, eu vi que de facto não, porque há aqui... Não há machismo, não há machismo. Portanto, uma companheira... É assim, aqueles rituais à volta do surf... Até hoje em dia, por exemplo, hoje em dia há uma coisa que eu acho que é execrável, que é o localismo, as pessoas que vivem numa praia serem hostis àqueles que vêm de fora, em vez de fazer as honras da casa. Exatamente. Quer dizer, eventualmente pessoas que serão capazes de se afastar para deixar entrar outro num restaurante na porta, e que disputam e insultam e se podem tornar violentos com os vindores. Eu acho isso que é uma coisa execrável. O mar é de todos, deve ser partilhado irmamente. O surf é uma cultura, nós ainda não falámos nisso. O surf é uma maneira de estar na vida. Eu acho que exatamente tudo que o surf tem de bom, de a busca da ultrapassagem das suas limitações, O desafio permanente, o desafio provavelmente. permanente contra Ou a as suas. articulação harmoniosa entre o homem, o corpo, E o a mar, agilidade e o e mar, o mar, passa por aí também. a capacidade de demonstrar que tem medo, quer dizer, ter medo é uma Há coisa. receio, há receio, há O medo é sempre. uma coisa Há sempre. saudável, só o inconsciente é que não tem. Aliás, eu tenho escrito numa. Aliás, aparece aqui um dos textos a dizer exatamente que o que permite a sobrevivência no mar é exatamente o receio, O não é? receio, Porque quer senão dizer. era tontice e era a Pois, tragédia, não é? nesses meus 10 mandamentos, eu estive uma vez para morrer em Carcavelos de inverno, raríssimas vezes, mas a praia fica só rochas e o mar estava gigante. Eu não tinha ainda barbatanas e não conseguia voltar porque começou a corrente a encher e levava. E eu não conseguia voltar ao único sítio em que podia sair na areia, que era uma zona muito pequenina. Raríssimas vezes isso acontece, mas esse ano tinha acontecido. Estávamos em janeiro, eu já estava enrijolado, já estava na água para aí há 20 minutos, estava enrijolado e o mar levava-me. Eu pensei, entrar na barra a nadar, sim, mas já Já não não vou consigo lá conseguir, chegar. já não consigo lá chegar. E vencer a corrente e nadar em direção ao sítio em que havia areia era completamente impossível. Pois acabei por sair porque houve um amigo meu que chegou à praia, que percebeu o que é que estava a passar e que descobriu um sítio em que havia um recanto em que eu podia, sem ser o mar bater nas rochas, saltava aí a 10 metros de altura. E sem ser desfeito nas rochas, que eu poderia entrar na onda. Eu já nem tinha sequer fôlego para. Cheguei a respirar água e a tossir várias vezes. Estava no limite da morte. E é muito Mas estranho. nunca perdeu a frieza, nem Não, e é uma coisa muito a estranha. capacidade de perceber o enquadramento onde como se situava Não. aquela necessidade de sobreviver. Acho que a falta de oxigênio Também no limite. já estava numa fase muito adiantada da anóxia, porque já não tinha capacidade para. Estavam ondas gigantes que me caíam em cima e que me levavam às cambalhotas. E o tempo de imersão já era superior. Superior ao momento em que. Dali a um instante eu ia respirar debaixo d'água e ia-me afogar. E lá consegui entrar, já não conseguia ter em pé, lá consegui entrar no recanto. Mas é que um desses mandamentos, eu digo, antes de entrares no mar, estuda com atenção as correntes, e a possível evolução negativa, com uma possível mudança de maré. É uma coisa, quer dizer, quem começa a fazer surf para lá de determinados Limites. limites, e eu era uma pessoa que sempre procurei fazer surf em ondas grandes, hoje em dia já não tenho o mesmo prazer em fazer surf, porque já não consigo ter remada para remar nas ondas que eu gosto. Estamos no final da nossa entrevista. A questão sacramental é esta. O que prevê para o surf? O que é que irá acontecer em Portugal? Eu penso, por aquilo que me informei, que provavelmente atingiu o patamar máximo do seu desenvolvimento. Mas com agora o surgimento do Tiago Pires, provavelmente irá ser um fator de aliciamento, de sedução para jovens que, ao reverem essa figura, ao reverem essas imagens, essa possibilidade irá funcionar e implicar um salto qualitativo no desenvolvimento do surf em Portugal, eventualmente, mesmo com as novas tecnologias a acompanhar e a ajudar. Eu imagino que o Tiago Pires é, obviamente, um fantástico exemplo. É um fantástico exemplo de técnica que ele atingiu e de postura. A sua atitude. Conhece-o como pessoa. Eu tinha 16 anos e o Jornal Record fez uma entrevista para uma jornalista que tem muita sensibilidade relativamente ao surf. E fez uma entrevista entre o mais velho. E, e, o, e, o, E o promissor, quando o Tiago Pires ganhou o campeonato sobre 16. E eu fazia-me as perguntas, as dúvidas que ele tinha a meu respeito, e eu perguntava. Portanto, era a comparação entre duas atitudes Duas. completamente distintas. Ele, Diferentes, não é? o surfista que encarava uma profissão de surfista com todas as faculdades físicas e psíquicas para isso, a sua persistência e o seu método. E o velho soul surfer que entrou uma vez num campeonato como uma forma, digamos, de companheirismo relativamente àqueles que queriam organizar o campeonato. Estou a E é perceber. uma coisa fantástica porque era um campeonato em que uma parte do júri era concorrente. Também Portanto, participava, participante, participava. digo. E em que qualquer manobra que um concorrente fizesse, o júri exultava, embora essa manobra tivesse a pontuar contra ele, mas esse triunfo dessa manobra não era um triunfo individual, era um triunfo de nós todos, era um triunfo coletivo. Exatamente, Quer dizer, sim. era uma demonstração do progresso que nós tínhamos conseguido chegar naquele desporto, que era o desporto de eleição. Ora bem, hoje em dia o surf está generalizado. Finalmente, eu tenho esperanças de que haverá uma grande parte das pessoas que vão deixar de estar na praia estendidas ao sol para passarem a estar na água estendidas na prancha. Aliás, nós passamos mais tempo estendidos na prancha a nadar do que propriamente a descer as ondas, mas tudo isso faz parte do encanto. E eu imagino que as marcas para quem o surf. E o estilo surf e o estilo de vida surf e o estilo de moda surf que hoje em dia influencia extraordinariamente a moda masculina de verão, eu acho que continuará a haver promoções. Nós, Lightning Bolt, Sim, continuaremos a fazer claro, claro. as nossas promoções, as outras marcas continuarão também. Portanto, isso permitirá que haja o surf profissional, o tal mal essencial. Mas que é a forma e a garantia do surf, do material, das viagens, da descoberta de novos sítios. Do livro História do Surf em Portugal, As Origens, uma edição Quimera, o surf em Portugal no princípio do princípio. Há mar e mar, há ir e voltar. Com esta frase, Alexandre O'Neill sintetizou, talvez sem o saber, o espírito do surf. A magia que existe entre a atração que o mar exerce com a sua força e movimento e os riscos que comporta, o desafio constante que nos põe à prova, a alegria e as emoções que sentimos. Dia após dia, ano após ano. O mar sempre me fascinou desde miúdo, atraindo-me quase magneticamente, como o norte atrai a agulha de marear. Se os budistas têm razão na crença da reencarnação, devo ter sido um animal marinho numa vida anterior, e assim simplesmente procuro regressar às origens. Descobri o surf em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando numa base americana nos Açores vi por acaso uma revista com fotos do Duke Kahanamoku surfando no Havaí, com a sua prancha de Redwood de 4,80 m, imagens inesquecíveis que me fascinaram e vieram a ter grande importância na minha posterior vida de desportista. Eu tinha então 15 anos e acabara de tirar a carta de patrão de vela. Quem navega à vela com o mar grosso aprende a correr com a onda, e a emoção que isso dá já é meio caminho para descobrir o surf, aproveitando a energia das ondas além da energia do vento. Duke Kahanamoku tornou-se conhecido em 1912 nos Estados Unidos como campeão olímpico de natação com o seu estilo crawl havaiano. Nesse ano surfou pela primeira vez na Califórnia, em Corona del Mar, perto de Laguna Beach. E em 1915 estaria na Austrália, em Freshwater Beach, nas proximidades de Sydney, alcançando um êxito fantástico. Contudo, já em 1907, George Frith, o primeiro surfer americano, começara a surfar em Redondo, na Califórnia, com uma prancha de madeira que trouxera do Havaí e que pesava 50 quilos. Mas foi a notoriedade do Duke que motivou as reportagens sobre este desporto, até então praticamente desconhecido, e que acabou por ser divulgado nos Estados Unidos da América a partir do fim dos anos 30, após o primeiro campeonato, o Long Beach Contest, em 1939. Além dos laços de sangue, os laços das afinidades entre pais e filhos ou avós e netos tornam as relações familiares ainda mais fortes. Os meus melhores amigos são também meus companheiros de desporto, com quem partilho aventuras há mais de 50 anos, no caso dos meus companheiros de mergulho, e há mais de 30 no caso de alguns dos meus companheiros de surf e de esqui de neve. Quando olho para trás, para a minha vida recheada de desporto, aventura e companheirismo, no qual a entreajuda foi tão importante como princípio ético e até como estratégia de sobrevivência, verifico que todas estas experiências me tornaram uma pessoa melhor, bem comigo próprio e bem com os outros. O surf teve e tem um papel muito importante na minha evolução. Ao cabo de 61 anos de prática, que passou do body surf com barbatanas em 1945 ao bodyboard em cortiça em 1946 e ao surf em pé na prancha a partir de 1960, dou razão à máxima que afirma que surfer não envelhece, a prancha é que vai ficando mais comprida. Mas o fundamental é que o espírito do surf se tenha mantido intacto, tendo sido até reforçado. A minha disponibilidade para experimentar, tentar, explorar e aprender continua em sintonia com a atitude exemplar do Gary Lopez perante a vida. Não viver do passado, embora tirando conclusões das experiências, não viver só a projetar para o futuro, viver o aqui e agora, e sentindo bem a eternidade de cada instante, como quando se vai dentro do tubo de uma onda. Afinal, a felicidade está dentro de nós próprios. Depende só da forma como encaramos a vida e de como partilhamos as coisas boas com os outros. A única ambição verdadeiramente válida é de nos tornarmos pessoas melhores. Como disse Einstein, a vida é uma onda. Façamos todos os possíveis por surfá-la com elegância, entusiasmo e fair play.